maior do que a desilusão. Maior que a perda ou a traição. Maior que a dor da separação. Maior que a tristeza que amarga o coração. Maior que uma grande amizade. Maior que a lágrima que escorre na saudade. Maior que a perda de um ente querido. Maior que o marido que rendeu-se ao alcoolismo. Maior que a rejeição de sua família. Maior que a dor da esposa traída. Maior que a mãe que aborta o seu filho. Maior que o pai que não assume o compromisso. Maior que o filho que se sente abandonado. Maior que o choro que visita o seu quarto. Maior que o trauma de uma infância violada. Maior que as mãozinhas que não podem fazer nada. Maior que a balada que se encerra com um dia. Maior que a embriaguez que traz o vinho. Maior que o pensamento que chama ao suicídio. Maior que a noite no chão que você dormiu. Maior que o papelão que não protegeu do frio. Maior que a notícia que abala o semblante. Maior que a procura da cura de um câncer. Maior que a dependência do maldito vício. Maior que o alívio que produz um comprimido. Maior que viver como soro positivo. Maior que o coquetel que o mantém vivo. Maior que o casamento sonhado a sua vida. Maior que a surpresa de ter uma linda menina. Maior que a vida, maior que o luto. Maior que meu ser, muito maior que tudo. Tá ouvindo essa canção, seja em um fone de ouvido, seja através de uma caixa acústica, seja qual for o jeito, eu venho aqui dizer algo para que você mantenha seus ouvidos abertos, porque hoje Deus vai falar com você. Como ele já começou a falar. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem na sua vida. Seja lá uma enfermidade. Seja lá algum tipo de problema. Seja até mesmo no seu casamento. Que está passando por uma crise. O que venho dizer é que Deus é maior que isso, irmão. Deus é maior do que qualquer deserto. Deus é maior do que qualquer frio. Deus é maior do que qualquer sonho. E Ele diz hoje isso a você. Que cada lágrima sua, Ele está vendo. Que cada choro, Ele está ouvindo. Cada oração sua, Ele está percebendo. E Ele vem dizer hoje pra você que Ele é maior. Que é pra você não se preocupar, porque Ele é maior. E como essa canção, Ele diz na sua vida que Ele é maior.